Poxa, foi massa, Marcelo. Manda de novo aí, cara. A última vez. Aí depois a gente faz pra outro tema aí. Tá massa. Teremim diretamente do Rio de Janeiro. Na verdade não é um Teremim, ele tá tocando a guitarra, né? Agora ele mudou pra guitarra. Volta pro Teremim lá, meu irmão. Diretamente de Niterói, Marcelo. Com a guitarra fazendo o som do Teremim, é. Aí, Marcelo, massa, massa. Vou mudar o groove aqui, vou botar de novo aquele groove lá do que a gente tocou no início. Já tá outra galera aqui. Até aqui também já tá o Marcelo. Esse é o cara do Rio de Janeiro, o brother do Rio de Janeiro, Niterói. Ele toca, faz na guitarra esse som também. Beleza. Aí, Marceleza, vamos pra 120 aqui. E 32. Rapaz, hoje rolou um groove, viu, Marcelinho?